3567. Ok, no nosso IP aqui, nós temos aqui a atualização dessa carta de saída para Brasília no dia 8 de março. Ok? Foi atualizada dia 8 e a saída para Brasília agora sai no perfil da Arbor, que é a antiga Gole, Arbor, após Arbor Elefa. E em Elefa, o senhor vai interceptar o Pezulu 17. Ok? Perfeito, está como a nossa aqui também. É de Arbor, Elefa e ali o Pezulu 17. Obrigado. Nada. Anel Fantan, controle Salvador. Entre Anel Fantan, até condições AF 510, altímetro em Salvador, no 014. Ajuste na navegação para ingresso no corredor Bonfim. Reporte através de Paris. Está confirmado o POB? Sim. Mantenha código transponder 0170, já na fatal. Controle, boa tarde, Xenéme 1143. Xenéme 1143, boa tarde, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada Bonf. Ajuste de altímetro 1014. 050, chegada Bonf, Xenéme 1143. Gol no 612, desça para 2.500 pés, altímetro no 014. Está autorizado a final do procedimento ILS Whisky, reporte estabilizado. 2.500, autorizado a final do procedimento Whisky, reporte estabilizado no 612. Azul 4234, o gate é o 01, prossiga pela Juliette. Gente, pela Juliette, pro 01, azul 4234. Gol número 01, reduz a velocidade 2309. 2309, 601. Salvador, boa tarde novamente, Web 6722. Web 6722, prossiga. Faça uma confirmação com os senhores, vão sair com a posse para o Galeão. Previsto aqui é Upper Zulu 10, saída prevista seria Block 1 no Alpha? Negativa, a subida para o Galeão é a da El Leda e após Leda, DCT Bridge. Não, ok. É que pela nossa navegação aqui veio iniciando através de Block Upper Zulu 10 até Esmapa. Essa é a rota que temos aqui no momento. Ok, a gente também tem aqui na Upper Zulu 10 até Esmapa e DCT Lúvito, DCT Barbacena e prossegue até Toquim. É, e essa é como veio para nós aqui o nosso plano aqui, o nosso estimado é para os 55 mais 22 minutos, então aguardamos aí para cópia. Eu já passou o plano, o senhor está pronto para cópia? Afirmo. Ok, está autorizado então o Galeão, nível é o 360, via Upzulu 10, até SMAP, após DCT Lúvito e após DCT Barbacena, e após Barbacena, DCT Toquim. O controle 119.35 e decolando da 10, curvará à direita, sai no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, para interceptar a Upzulu 10. O controle, repetindo, 119.35, acione 5165. Autorizado Galeão 360, rota do plano Upper Zulu 10, controle a 19.35, transponder 5165. Decolando da 10, curva direita, perfil da El Leda, Leda direto Bridge Upper Zulu 10, Webjet 6722. Tá correto, o 6722 da Web, chame pronto para puxar e acionar. Chamará, obrigado pela atenção. Nada. Gono 856, posição 08, pushback acionamento. Autorizado, Gono 856, chame táxi. Autorizado, chama o táxi, Gono 856. Vou mantendo 500 pés. Salvador, boa tarde, Gono 273, formação Quebec. Gono 273, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 060 na chegada bom. Altímetro no 014. 060 na bomba, 1014, 1273. 1601 completa a redução 200 nós, desça para 3 mil pés, altímetro 1014. Descendo para 200 nós, descendo para 3014, 1601. Para o gol 612, é o número 1? Afirmo. Atentando para tráfego do helicóptero 500 pés, sem indicação no modo charter nas proximidades de Duma. Repórter estabilizado. Gostará. Controle, o helicóptero você está autorizado, faz um sobrevoo sobre o Cabula, tamanho de 500 pés. Autorizado. Graças. Estou confirmando o gol no 612, é o número 1, gol no 601, é o número 2. Gol no 601, sobretoração, mantenha a proa, limite o localizador. Gente, mantenha a proa e o limite é o localizador, gol no 601. Gol Oceané 6143, é autorizado descida para 4 mil pés, altímetro 1014. 4 mil, comunicação, Oceané 6143, mantenha a presença do tráfego. Velocidade a critério 6143. Critério, cuidado. Entra, reporta na parapouso. Gol no 601, desça para 2 no pé, permanece altímetro 104, para o localizador, esquerda proa 145. 145, reporte estabilizado. Esquerda 145, descendo para 2 em pé, reportagem estabilizada, 601. Está no 612. Completa final do procedimento LS Miss, torre 118, decimal, 612. 2612, 612. Salvo Salvador, 1856 para o táxi. 116 a bordo. Alterno Salvador, 3 horas e 15 de autonomia. Ciente, 1856, está livre o táxi pelo Pátio Índia e na ponta de espera da 10, chame a torre em 18.6, ajuste chame 14. Boa viagem. Pode ser o táxi, Pátio Índia. Bom, importante, motor 18.6, ajuste no 04. Obrigado, boa noite. Salvador, Gol, 1612, Sierra Vista 372, está travado a distância. 1612, pouso autorizado no 0, vento no 2, 0 grau, 079. Qual vento? 120 com 08. Vento ali o pouso, Gol 6112. Paulo Eltan 3567 para o pushback acionamento. Dado, o Eltan 3567, chame táxi. Passa para o táxi, 3567. Dirigindo 4000, chame a 6143. O Xanay 6143 autorizado a final do procedimento LSX Wave no 0, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado. Inicia a redução 2009. Negativo, o senhor está reduzindo a presente, descida para 2.000 pés, autorizado, com 14, autorizado também o ILS, portanto estabilizado, Xanay 6143. Localizador, vamos 601. Completa a final, chama a torre 118, décimo 612. 2862, obrigado. Passa. 1273, autorizado, descida para 3.000 pés, altímetro 1014. 3.014, 1273. Doutor Batalha, gol no 601, meia milha do externo, vai estar travada, portanto. No 601, continue a aproximação e informarei a pista livre. Entra, não. Alfa Tango, confirma o PLB? 01, então. Mantenha condições zoais na linha do litoral, altímetro no 04, reporte Pituaçu. Chamando Pituaçu, Tango. Aproximando o ponto de espera da 10, pronto. 85.000, mantenha o ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera, bom, no 8 também. Dois solos 4-1, no direito no 2-9. Direito no 2-9. Pouso autorizado no 0, vento 1 centena 079. Livre pouso por gol 1601. Pela Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 5-6, tá pronto? Tá pronto, boa noite, 5-6. Ciente, após o tráfego da Gol e companhia, curta final na 0 ali, mantém. Após a passagem da aeronave nacional ali, mantém, boa noite, 5-6. Noite, pronto para decolagem assim que autorizado. Confirme? Prepara para decolagem assim que autorizado, após olhar e manter. Ciente, boa noite, 5-6. Está precisando alerta, Janela 61, no 4-3. Janela 6143, torre 118, décimo 612. Torre agora, 6862, Janela 6143. Sente a informação de Quebec, sua transmissão para Guarulhos, quando possível. Sente, só um instantinho para a COP, está 3897. Guardando 3897. Vai ali para decolagem. Sente, Janela 6143. Para o táxi com 134 a bordo, alterna com fim, 4 horas e 20 de autonomia. Ciente, tá 3567, está livre o táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 186, o ajuste é 10, 14, boa viagem. 10-4, táxi via pátio, Índia, no ponto de espera da 10, 186, obrigado, está 3567. Boa tarde, é o Papa Romeu de Alfatão. Papa Romeu de Alfatão, repórter do farol de Itapuã. Farol de Itapuã, repórter Arata. Gol no 601, no solo 43, libera a direita no 219. Direito no 219, gol no 601. 601, tem condições de agilizar para livrar na passagem direita? Tem, está agilizando, no 601. Próxima Juliette, gol número 2. Juliette, mantenha, gol número 2. Autorizado no 0. Autorizado, decolagem no 0, gol no 8, também. Tá, sobre Itapuã, o Thiago Alfatango. Atual com o Chanel final no 0? Afirmativo, senhora. Retaguarda do tráfego, cruza final da 1-0, Thiago Alfatango. Se possível, senhora, pousa na cabeceira 35 e táxi a baixa altura até o parque do BTA. Ciente, estão autorizados, cabeceira 35, pouso pairado, vento no 20 graus, 09 nós, Thiago Alfatango. Tango. Nave da ATAN, à sua esquerda, após estar autorizado para seguir para o gate 2, via Juliette. Após estar autorizado para o 2, primeiro 2. O gol no 601, eu prossigo o táxi em frente, Alfa Juliette, o gate é o 07. Alfa Juliette no 07, gol no 601. TAN 3897, cópia. Pronto, cópia, TAN 3897. Ok, tá autorizado, Guarulhos, 340 nível, via Upper Zulu 44. O decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Eudes, para interceptar Upper Zulu 44. O controle 119 decimal 35, acione 5171. Autorizado, Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 44. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Eudes. Controle 11935, transponder 5171, TAN 3897. Tá correto, TAN 3897, chame pronto para puxar acionar. Chamará, TAN 3897. Salvador, boa tarde, OTAN 3567, ponto de espera da 10. 3567, ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, 3567. Rochelaire 6143, solo 46, libera direito no 219. Direito no 219, negativo. Já faço agora um pairado sobre a cabeceira 35, autorizado ataque até a EBTA. Sem ativo, solo 47. Boa. Tá 3567, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 140 graus, 099. Autorizada decolagem, não zero passando, 3567. Para o gate 5. Alfa Juliette, 25. 273. Voo no 273, continue em aproximação e formarei pista livre. Aspas. Tango ciente, frequência livre. Boa tarde. Boa tarde. Ele pousa na zero, agora 273. Controle 1-9-3-5. 19-35-3-5-7, boa tarde. Controle Salvador, boa noite, na 3-5-6-7. Então, 3-5-6-7, bom noite, contato radar na decolagem. Estou para o nível 3-7-0 na saída Arbor, Porfito. 0 Gol 1856, chama agora o centro Recife, 126-0, alterna 125-45. Confirma o gol 1856. Chama o centro Recife, 126-85, alterna 133-65. Recife 1265, 133-65, gol 1856. Muito boa noite, gol 1273, livrou. Boa noite, 273, está livre o táxi Alfa Juliette, o gate é o 3. Alfa Juliette 03, boa noite, 273. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4234, gente da Quebec. Nível 370 para Recife, está pronto, cópia? Gente, Azul 4234, está autorizado Recife, o nível 370, via pelo ISC 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 119.35, acione 5172. Autorizado 370 Recife, via pelo ISC 58, decola pista 10, com curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119.35, transponder 5172, Azul 4234. Correto, e chame pronto, o Azul 4234. Chamar pronto, 4234. Falo, Salvador, Webjet 6722, portão 7, pushback estacionamento. Autorizado o 6722, só confirmando que tá no 4, não é isso? Confirmando 4, desculpa. Tem um problema, temos o Boeing da Gol aí, tá estacionando à sua direita. Assim que o mesmo completar o parqueamento, tá livre, puxar acionado 4. Frente, visual contrato, após iniciando 4, abre 6727, ali em Fortaleza. Começa a chamar agora o centro Recife, 1260, alter.